Salve, salve, sangue bom, guerreiro louco, lutador que tá no corre pelo amor, na esperança de não ter dor. Tá difícil, hein? Somente observar, não poder ter. Tá complicado, hein? Poder sentir vontade de não fazer. Sempre quebrando o gelo da rotina, entediante, paranoica, alucinante, concentrada no teu sangue. Me deixa no olhar. Desconfiança e desprezo na mente, várias lutas se passando ao mesmo tempo. Lembrando louco, louco mesmo, sem miséria. Prefiro morrer treinando que ficar sem uma pedra. Eu paro pra pensar. Só com o tempo, não espera. Tenta achar minha solução, mas sem quebrar as suas pernas. E sempre pensativo. A fé que move o mundo, e se tem luz no fim do túnel, segue bom, muda tudo. Quem tem pra nós? Alegria e liberdade pra viver, ser forte pra sobreviver, e humildade pra nós vencer. O preconceito rola de malandro pra malandro, até entre os MCs a união tá se quebrando. O que era pra ser forte? E hoje ter voz ativa tá morrendo na chacina e rixinha de quadrilha. Mas é tudo que eles querem. Boy, boy, aplaude, os boys não só de pick-up, os vagabundo atrás das grades. E que meu mano dizia: quem tem mais tá por cima, e quem tem mais hoje pisando os humildes nem liga. A cara é tira a mão. Manda assim quem tá por fora, quem sabe dos seus perreiros, seus problemas nessa hora. Ninguém te ajuda, ninguém te tira da neurose. Se o dinheiro te corrompe, vai na febre dos malandros. Bate forte o coração. Adrenalina, pulsa forte, é liberdade que se quebra forjada na mão dos homens. Aí, tá cada dia mais cruel. Cada dia mais cruel. Cada dia mais cruel. Só por Deus que tá no céu. Cada dia mais cruel. Cada dia mais cruel. Cada dia mais cruel. Só por Deus. O amor vejo nos olhos como um brilho reluzente. Que me transmite a paz, me dá uma luz incandescente. O ódio vejo só nos olhos de quem conspira. Vivendo de maldade, rodeado de mentira. O amor vejo nos olhos como um brilho reluzente. Que me transmite a paz, me dá uma luz incandescente. O ódio vejo só nos olhos de quem conspira. Vivendo de maldade, rodeado de mentira. Passo pra ninguém bem, em nome da proteção que faz repressão, fez o trabalhador ladrão. Forjou o liberto, fez o mesmo cativo, formou mais um bandido, e quando sair vai ser aquilo. Sem piedade, antes a morte do que agrade. A maca que invade, gosta passagem é só maldade. Sirene faz tumulto, lembra autoridade. Órgão público só desce o morro quando atrocidade. Que porra de lei, que serve pra quem? Não quer saber de onde vem, não quer levar o que tem. Tira das mãos de quem faz o máximo e tem o mínimo. E a boa tá na mão de meia dúzia de gringo. Na linha de raciocínio resumido é só desgosto. O bom emprego do reclame foi o povo contra o povo. Ninguém é bobo, sabe que é a consequência. Mas o dinheiro paga mais alto, sobe a cabeça. Na rua é mão na cabeça, arma na mão, falta destruição, medo de morrer. Assim, no carro, olha a vítima no chão, só mais um trabalhador. E na mochila marmita, cadê então azedor? Foi na balança de perfeita precisão. Pesa vingança, vende pouca compaixão. Como que vai ser bom, sem maldade em todo canto? Maldade que atrasa, maldade que faz adianto. A mesma eu me escondo, faço bem, quem troco bem. Nem sempre é assim, mas essa é minha lei. E acredito naquele que deu sua vida por nós, filho do mesmo rei. Que no seu dom da voz. Que batia não força, mas é preciso tolerância. Entender por que que temos dois ouvidos e uma boca. A lei daqui não muda nada. A morte a todos se iguala. E agora até o mais belo caixão de lata. Tá cada dia mais cruel. Cada dia mais cruel. Cada dia mais cruel. Só por Deus que tá no céu. Cada dia mais cruel. Cada dia mais cruel. Cada dia mais cruel. É só por Deus. O amor vejo nos olhos como um brilho reluzente. Que me transmite a paz feito uma luz incandescente. O ódio vejo só nos olhos de quem conspira. Vivendo de maldade rodeado de mentira. O amor vejo nos olhos como um brilho reluzente. Que me transmite a paz feito uma luz incandescente. O ódio vejo só nos olhos de quem conspira. Vivendo de maldade rodeado de mentira.